Golpeou uma ola fuerte, estou louco. Estamos começando mais um Bem-Wishes! Eu sou o Evandro e aqui comigo hoje temos o Segui. Sem camiseta, de preto cabeludo. Temos o Sirvini. É tanto quanto isso que eu simplesmente não sei. E hoje temos dois convidados aqui com a gente. Diretamente do Caralhinhos Voadores temos o Matuza. E aí, eu não entendi o final do Kubanacan. Já entreguei, já dei spoiler do tema. É, ninguém viu o banner, nem o título. Ah, é. eu acabei de postar o Marcos Pasquim com quase com um pau na cara de todo mundo no Facebook, tá ligado? E direto do Melhores do Mundo temos o Algures. O pescador parrudo. E por parrudo entendam magro, e por pescador entendam que eu pego peixe na supermercado. No restaurante japonês, né, cara? É como sushi, tá ligado? É. Então, pessoal, hoje, como vocês viram, a gente vai falar da. Reuniu aqui pra falar de um dos maiores épicos da teledramaturgia brasileira. O maior sci-fi brasileiro. E um dos maiores representantes do pós-modernismo, né? Também. A história. Influenciou muita cultura, né? Do mundo. Novela Kubanacan, que em janeiro completou 10 anos. Por pouco a gente não fez o episódio de 11 anos. A gente gravaria, né, o podcast 10 anos de Kubanacan se a gente soubesse que em janeiro tinha feito 10 anos. Como todo mundo é burro, ninguém pesquisou, aí não deu, né? A gente voltou no tempo e fez um plot twist no podcast. Caralho, eu sou meu próprio pai! Agora minha vida faz todo sentido. Então, galera, uma história doida, um monte de personagem maluco, viagem no tempo, universo paralelo, o que mais tem? Essa novela tem mais plot twist que o Metal Gear, né, cara? Então vamos começar logo. Tá louco, galera, vamos falar de Kubanacan. Vini. Tá bom, então. Vini, missão de vocês hoje é explicar pra mim e pro Segui toda a história do Kubanacan. Aí a gente tem que sair do podcast sabendo sobre isso. Ah, tá. Entender. Então, como é que eu vou explicar? Vai ter prova final depois. É tipo que nem as cadeiras do community, né, cara? Tem a Nicolas Cage, ator e não sei o que lá. Nossa, bom ou mau ator, a nossa Kubanacan. Vai lá. Então, Kubanacan, então, é uma novela de autoria de Carlos Lombardi, direção de Wolf Maia, tá aí, ó. Mas fala Wolf Maia para todos. Sem ler do Wikipedia, por favor, né, Vini? Eu tô lendo do Wikipedia, eu tô lendo do dossiê parrudo que o... Ah, tá bom, então, aí o pode. O Coruja fez. Não pode. O Coruja salvou esse podcast, cara, senão ia rolar. Então, ela teve uma duração de 5 de maio de 2003 a 24 de janeiro de 2004, e isso faz aí mais de 10 anos já. Então quer dizer que ela tá aí há 10 anos já influenciando a cultura popular brasileira e mundial. Vamos então aqui. Nossa, pior a abertura que eu já ouvi básico. Sobre um tema, hein, Vini? Parabéns, com uma bela bosta. Assim, ó, se tu quiser, eu posso ficar quieto. Se eu posso falar. Se quiser, pode tomar bem no teu cu e deixar eu continuar falando, caralho. Tá, então pode continuar falando. Fica com o Kubanacan. Porra, A foto do Coruja, ele mostra aqui qual é o enredo básico da novela. Eu não vou tentar ler, porque eu não entendi. Eu sei que envolve mais ou menos assim. Tem um cara que daí tem um país fictício, e a história se passa nos anos 50. É uma ilha, desse país ilha do Caribe, né? É uma ilha do Caribe. Você lembra o nome? Cubanacan. Ah, é Cubanacan o nome do lugar mesmo. Cubanacan, porra. Aí, porra, como é que é o nome do lugar, bro? Aí a história começa com um golpe militar lá, umas paradas assim, que tá tendo uma zona lá no governo. E aí tem uma... Oi? Guerra civil. É, acho que tá tendo tipo uma guerra civil, uma coisa assim. E aí... O Martins lá... é o Camacho. É. Ele é um combatente, né? Um guerrilheiro, ele acaba virando... Ele acaba virando ditador lá, né? Basicamente é isso. E aí, enquanto tá rolando essa luta aí pro Camacho chegar no poder, que ele ainda não tá no poder, um cara cai do céu. Assim, cai do céu. Tá tendo uma tempestade louca lá, os pessoalzinhos, os ribeirinhos lá. Nossa, ecos de Cybercops, né, cara? Total. No meio do furacão lá, sei lá, uma tempestade, cai o cara do céu lá, aí, pelado. Cai o cara do céu pelado. Sem camiseta, isso é importante lembrar que... Não, ele cai pelado mesmo. Já foi agredindo, já assim, não foi sem camisa só. E aí, se eu não me engano, é uma parada que influenciou muito aquele seriado John Doe, porque ele não tem memória de quem ele é, e ele é muito fodão, assim, tipo, ele é muito foda, ele tem. Ele é tipo um Jason Bourne, né? Ele é um Jason Bourne. Tipo um Jason Bourne antes do Jason Bourne, né? Ou seja, tu tá querendo dizer que o Jason Bourne é uma cópia de Kubanacan, é isso? Sim, cara. Claramente. Ao longo do podcast, vocês vão descobrir que muita coisa se inspira em Kubanacan até hoje, cara. É uma cópia sem viagem do tempo, né? Então, velho, e eu li um artigo aqui super... Não lembro de quem era, o cara falando altas palavras sobre Kubanacan e ele chega a citar a identidade de Bourne, hein? Então, fica aí a dica aí. Esse cara cai do céu, não se lembra de nada no nome dele. E aí, se eu não me engano, ele é encontrado lá pelos ribeirinhos lá e o caralho é quatro. Daí, dentro desses ribeirinhos lá, tem uma mulher, se eu não me engano, é a tal da Marisol. É a Marisol, que é a Danielle Vines, peituda. Que é a Danielle Vines, que tá... No auge, tava no auge, cara. Tá tensa pra caralho nessa novela. Aí, ó, olha minha... Eu atualizei minha foto do Skype, tô usando a fotinha dela, sim, saindo do mar. E aí, é bem isso, cara. Ela usava esses vestidinhos brancos e aí entrava no mar de vestido e ficava transparente mesmo, e foda-se. 7 horas da noite, a novela passando. Isso era outra época, velho. Como se não pudesse ser ruim já ser agredido pelo cara sem camisa o tempo inteiro, tinha essa mulher com as tetas furando os olhos das crianças na sala, né? Nessa época ainda dá pra dizer que a galera era a galera da mão veloz ali. Vamos ver a novela ali. Não, vou ver a novela lá no quarto e tal. Tranca, vou fechar a porta aqui pra não vazar som pra você, pra não incomodar, né, o pessoal assistindo na sala. E aí, se eu não me engano, ele encontra ela, e aí ela meio que... Se não me engano, tem umas paradas que ela quer ser cantora, e aí eles casam, eles ficam juntos e tal. Primeiro até que assim, que chega a ser importante depois do enredo final, é que ele não lembra o nome, né? Ela fala, não, pensa qualquer nome, e o primeiro nome que você pensar vai ser o seu nome, né? Porque é provável que seja o seu nome de verdade, que é o nome que você tem na cabeça, né? Lógica. Uhum. Ai. Genial. Nossa, cara. É, exatamente, né, cara? Pelo amor de Deus, lógico, incrível. Aí ele fala lá Esteban e aí ele virou Maroto. Fica com Esteban e tal. Ah, é, e o nome dele é Esteban Maroto. Esteban Maroto, é verdade. O cara é muito nervoso, velho. Esteban Maroto é o nome de um desenhista espanhol, né? Isso. E aí foi homenagem aí da novela, o nome desse desenhista. Ah, ele deve estar bem feliz. Tem um pescador sem camiseta andando por aí 24 horas por dia, lógico que ele tá feliz. Parrudo, cara. Tô usando meu nome, Dani. É tudo que eu sempre quis ser na minha vida, cara. Eu vou chegar no Brasil e comer todo mundo com esse nome. Ainda mais se ele chegar sobre... Ah, não vou dar spoiler. Ia falar sobre a alcunha errada lá, mas isso aí vem mais pra frente, né? Continue aí. Aí, se eu não me engano, ele fica junto com essa Marisol aí, passa um tempo, não sei se dá o time-lapse. 7 anos depois, tá aqui na pauta. É, aí aparece 7 anos depois, o Humberto Martins, ele já é o ditador, né, ele é um cara que governa Kubanacan, que é um que é a tal da ilha lá. E aí, ele, se eu não me engano, ele conhece essa tal de Marisol e leva ela pra, pra capital, uma coisa assim. Ela finge que morreu. Eu acho aí... engraçado, eu acho engraçado, desculpa interromper, mas eu acho engraçado, tá escrito aqui no texto assim, tipo, ela sempre sonhou ser estrela na capital. Ela larga a família e simula a própria morte. Tipo, necessariamente nessa mesma ordem, assim, tipo... Elas estão relacionadas, as coisas, tipo, simular a própria morte tá relacionada a largar a família ou... Ela disse primeiro, ela largou, assim, larguei você. Falou. E aí depois, droga, preciso simular minha própria morte. Esse morri. Morri, caralho. Além de largar a família, ela simulou a própria morte, cara, duas vezes simultâneo. Aí ela conhece o tal do... do Camacho, vai pra cidade, se eu não me engano, ela vira cantora numa cabaré lá, num lugar de meio de putaria. Uma boate gay. Ela vai lá com aquela coisa do ir pra cidade grande com sonhos e achando que vai ser uma cantora foda e tipo, chega lá e... Dois sonhos explodindo no vira uma boate, vira uma puta, né, cara, depois. Uma puta paga. Acho que ela não vira puta, mas ela fica lá cantando num lugar merda, assim, ó. Sim. Vira qualquer merda. Ah, podia ser pior. E aí, puta, aí eles têm, eles têm dois filhos, né? Acho que eles, têm, eles chegam a ter dois filhos nesse meio tempo, nesses 7 anos, passa, não é? Eu acho que sim. Eu acho que ou eles têm os filhos já são dela e ele casa com ela e fica com os filhos, não tenho certeza. Pera, mas isso é com o Camacho ou é com o Esteban? Não, com o Camacho. Camacho. Ela fugiu. Não, Esteban. Ela tem dois filhos com o Esteban. Eu tô achando que é com o Camacho, pelo que o Vini falou. Não, fala. Mas o Camacho que levou ela pro... Sim, pro sim. Capital, né? Mas ela antes de ir pra ela, antes de sair da praia, de sair lá do lugarzinho que eles viviam, ela tem o... Com o Esteban, ela tem dois filhos. Ou quando ele chega, ela já tem dois filhos criança. E ele vira meio padrasto dela, acho que é isso. Quando, ela chega, quando o Esteban cai lá na praia, ela já tem dois filhos criança, uma filhinha mais velha e um bebê. E aí depois ele acaba virando meio pai das crianças, assim. Ah, entendeu. Ele adota a criança dela. Olha, além de ser um cara fodido, ele faz o bem pra família alheia, cara. Esteban é foda. Aqui tá descrito que o Esteban Maroto, ele é praticamente o Batman. De habilidades. É uma boa pauta. Bom, só esse início de sinopse já é praticamente um enredo de uma história da DC, né, cara? Tá foda. Foda coisa. Se a gente considerar o final da novela também, a quantidade de diversões do Esteban que tem, dá pra fazer uma crise das infinitas terras aí, cara, com essa quantidade de morrer pra crise das infinitas globos, cara. Não, ou crise dos infinitos com Banacan. Exatamente. Aí, se eu não me engano, ele vai atrás dela, uma coisa assim. Por algum motivo que eu não lembro, ele vai pra cidade. Ah, velho. Ele vai investigar. É o sexo fácil cada dia, né, cara? A gente ia também, não pode condenar. Aí ele vai atrás dela e daí ele. Aí, se eu não me engano, eu não sei o que acontece que ele vira o tal do lendário pescador parrudo. É, não, já ainda na praia, ele tá lá e chega uns caras lá pra. Tipo, você que, tipo. Querem levar ele não sabe por quê, né? Porque não tem memória do passado dele, não sei o quê. Chega arranjando confusão, ele pega um... Até uma cena emblemática, acho que até tem no YouTube. Que ele pega um remo e bate em todo mundo com o remo, assim. Eu vi essa cena. Chega uma hora que ele dá uma remada, assim, no joelho de um maluco. O maluco cai de cabeça na areia, velho. Tipo, sinistraço. E aí que, tipo, pô, o cara é foda. Que aí cria, assim, o nome do pescador parrudo. Cunha. A identidade do pescador parrudo. Sim. A entidade. Aí depois ele vai pra cidade lá, né? Aí lá ele se mete com o governo e tal, né? Não sei qualquer. Não lembro exatamente, que eu não sei exatamente. Se eu não me engano, ele dá uns capos na Adriana Esteves também. É, aí ele chega lá, por algum motivo ele vai, fica na casa, ele acaba conhecendo a Lola lá, que é a Adriana Esteves, que é casada com o Henrique. Ah, é verdade isso. Ela é casada com o Henrico, que é o Vladimir Brista. E o Vladimir Brista era o ex-marido da Sol. Tá lá em Sol. Então ele foi duas vezes filho da puta. Ele foi duas vezes por, né? E aí já. O mesmo cara. Já consegue continuar vendo, cara, eu adorava, né, o roteiro da DC. Eu achava muito foda que o personagem do Henrico, ele era. A Lola, mulher dele, era a dona de casa lá e tal. E ele falava toda vez que toda noite ele falava que ia pro culto. E ele saía de terninho e tal, não sei o quê. E aí ele chegava no bequinho, tirava o terninho, a Bíblia, amarrava, deixava no cantinho e ia pro puteiro lá, que ele era cafetão de umas minas, era muito foda, cara. Era sensacional. Ou seja, não muito diferente do que acontece de verdade com a maioria dos. das pessoas, tá ligado? Eu faço isso todo dia, cara, quem nunca? Faço isso direto, falo pra mina que tô indo no culto. Deixa minha Bíblia guardada lá, de boas. É, eu não poderia dar essa desculpa, né, por motivos óbvios. É uma desculpa que eu tive que riscar do meu caderno. Ah, que pena, cara, você não sabe o que tá perdendo. Funciona, nossa, é uma beleza. Não, o pior, eu não posso dar desculpa do culto, eu não posso dar desculpa do futebol. Sei lá, e eu não posso dar nem a desculpa, tipo, de ir no mecânico. Tipo, são três desculpas clássicas que eu não posso dar. Não, cara, tem que trabalhar relaxado, né? O que vale é a originalidade. Fala que você vai treinar uma foca, sei lá, um bagulho assim que dá certo. Treinar uma foca. Meu Deus do céu. Golfinho, você fala um bagulho dessa cidade não ia funcionar, cara. Ah, se fode aí, cara. Tá, daí vai passando a novela, né? Aí tem. O que mais tem na novela? Depois eu lembro. Tem a Carolina Ferraz. Não, legal que eu tô vendo aqui um cara no Wikipedia, ou melhor, na minha memória, no elenco aqui. O cara tá listado como Jesus. Eita, eita. Ninguém lembra disso, é isso? Ah, deve ser só o nome do cara, cara. Deve ser o Jesus clássico. Olha, eu não duvido, eu não duvido. Não deve ser o Jesus pré-crise, né, cara? O verdadeiro. É, o Jesus da Era de Ouro. Até porque já tem Esteban nessa novela, né? Não tem necessidade de ter Jesus. É. Não, mas Esteban é Deus, né, cara? Jesus é o próprio Esteban, que é o pai dele mesmo, que... Vixe. Calma, filha da puta. Vamos chegar lá, calma. Eu quero entender essa parte, seguir, calma. Ah, peraí, vamos ver. Agora eu vou ter que prestar bastante atenção aqui nas paradas que o Gilberto escreveu, só não vou entender. Não, mas esse negócio aí tá, se criou lá o lendário pescador parrudo, mas tipo. É, ele virou tipo um herói do povo, tá ligado? Mas ele usava isso, tipo, ele saía batendo as pessoas com o pescador parrudo. Não, peraí, assim. Peraí. Então ele era mais o herói do povo que o Hawkeye, é isso que você tá me falando? só pra entender. Não, é porque ele tinha o governo do ditador lá, e aí não é porque ele acabou se metendo com o governo lá, tretou com os governos, não sei o quê. Ele acabou virando o pescador parrudo, herói de guerra no futuro, né? Um spoiler também. Por ter sido um herói de guerra, assim, tal, né? Por ter sido revolucionário lá, líder revolucionário do. É, mas pelo que dá pra entender, ele é meio que herói do povo revolucionário sem querer, sabe? É, sem querer, sim. Ele sentou o braço nos caras do governo, e aí, tipo, todo mundo era assim, porra, pescador parrudo ali batendo os caras, matou geral, velho, caralho. Ok, então, e aí? Segue a novela. Deixa eu ver, que daí aí até aparece que ele descobre que ele era filho de uma mafiosa com o ex-chefe do serviço secreto de Kubanacan, Alejandro Rivera. Ah, sim. Nossa. sim. Aí aqui diz que esse tal de Alejandro Rivera treinou ele pra ser um agente secreto, praticamente uma arma viva. E aí... Não, praticamente não, ele é uma arma viva, né, cara? É, ele é uma arma viva. E aí aqui diz que ele também descobre que ele tinha uma filha, que era inteligente, tipo uma hit girl, assim, dele. E um irmão gêmeo. Agora começa. É, então, irmão gêmeo, sim. As múltiplas personalidades personagens que o cara faz. Cara, né? O cara é muito ator, né, velho? Porra, ele interpretou muita gente na novela. Não, cara, pior que tem novela que tem gêmeo, que o cara faz uma TV, porra, você sente a diferença mesmo da atuação de um pro outro. Tal. Não, cara, ele só colocava a camisa e prendia o cabelo. E um óculos, ele botava um óculos, né? Ele botava um óculos. Mas, tipo, é mesmo proposta. É a mesma coisa, ele falava da mesma forma, fazia todas as coisas iguais, né? Também ele é o Pasquim do alto da sua escola Wolf Maia de atuação, né, cara? Quiçá a melhor escola do planeta, diga-se de passagem. Eu ia continuar. Não, o que eu achei legal, o que eu achei legal é que, cara, é muito errado isso aí, né, cara? Tem uma. Aqui fala assim, ó, Ruby é a irmã de Lola, que é o patinho feio da família e tem uma paixão platônica pelo cunhado. Cara, esses brasileiros são muito errados, cara, de gostar dessas coisas, cara. Isso aí é uma influência, tipo, Nelson Rodrigues se inspirou em Kubanacan também, cara. É. Nelson Rodrigues, viajante do tempo. O pescador parrudo voltou no tempo, levou o plot de Kubanacan pro... pro Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues diz, ah, isso é uma merda, só que daí secretamente ele se inspirou nesse esporte pra fazer suas... Reza a lenda que Nelson Rodrigues só arrancou os dentes porque ele foi ameaçado pelo pescador parrudo. Tipo, ele disse assim, ó, se não arrancar esses dentes com alicate, eu vou voltar que eu vou arrancar todos na porrada. E aí, deu o que deu, né, cara? Aí... Então daí tem o irmão gêmeo do Esteban. Esse irmão gêmeo, cara, eu não consigo lembrar de nenhuma importância pra ele. Eu só lembro que ele existe, mas tipo, que acontece alguma coisa com esse irmão gêmeo, eu não faço ideia, cara. Segunda pauta do Coruja. A pauta dele não entrou. O cara era um economista e vivia fora do país. Tipo, aí ele falou que em determinado momento ele assume o país, tenta consertar a economia, enlouquece e fica burro, terminando como o maior craque de futebol de Kubanacan. Cara, tá ótimo essa foto, velho. Cara, essa é provavelmente a melhor novela já feita nos últimos, sei lá, desde Rock Santeiro, assim. Mano, é muito bom isso, cara. Puta frio, velho. Só pra lembrar, é Globo, tá, gente? Não é da Record. Não é da TV Amixes, né, cara? É Globo. É. Não é da Record que tinha o Algures até tava comentando, teve um maluco que saiu de Kubanacan e levou muitas referências pra novela dos Mutantes da Record, não é? É, o Thiago Santiago, se não me engano é o nome dele, é um dos escritores do Kubanacan, ele escreveu também Caminhos do Coração, Os Mutantes, é. E aquela novela Amor e Revolução do SBT, que se passava no, na ditadura. Olha aí, ó, viu, cara? O cara trouxe toda a mala do Kubanacan. O problema é que eu sou um pesquisador compulsivo. Então eu não consigo olhar por uma coisa que ou é muito bizarra ou é muito interessante. Eu não preciso nem dizer qual caso se encaixa. Interessante. Sem tentar saber mais sobre, sabe? Cara, eu joguei aqui no Google Thiago Santiago, aí eu fui em Google Imagens. E aí uma das pesquisas sugeridas do Google é Thiago Santiago sem camisa. Por que não, né? Putz! Por que não? Claro, Kubanacan, tudo a ver, cara. Mas eu tenho certeza que ele foi pra Record, fez uns bagulho do SBT, mas ele... deu uma forma de unir os dois universos. Deve estar cheio de referência lá, de ser, né? Ah, se a gente procurar, até em Amor e Revolução deve ter referências a Kubanacan, assim. É, exatamente. Até depois deve a gente vai falar sobre essas tá conexões. Sem camiseta ali. Certeza que sim. Tá aí, Vini, como é que é o esquema? Os caras fizeram revolução, desbancaram o Camacho lá, como é que é o negócio? Aí, essa porra aí. Aqui, pelo que deu pra entender, eu tô tentando entender essa porra. Matuza, me ajuda aí. Aqui tem uma referência ao Chris Claremont agora, né? Porra. Na verdade, o Kubanacan influenciou o Chris Claremont também, né? Que a tatuagem do Esteban tinha era, na verdade, conhecida como a fórmula perdida da bomba Fênix. Sim. Olha aí. Então, a novela, os dois plots da novela, os paralelos, era a revolução de Kubanacan, né? Que ele ia tretando lá sem querer, libertando o país sem querer, e ele tentando descobrir o passado dele, né? Isso. E aí ele descobriu esse negócio do pai dele, né? Que era um espião, não sei o quê. Espião, esse cara, todo mundo sabe que esse cara é espião. Manda do Batman. Ele treinou ele pra ser uma arma mortal. Sim. E aí ele, né, ele. Em algum momento. Tá aqui na pauta, mas eu não tô lendo, tá? Eu tô lembrando. Sim, em algum momento aparece a outra personalidade mal dele, que é o Dark Esteban. É o que ele Dark simplesmente foi com a camisa preta. E aí, só pra deixar claro que assim como o Dark Esteban aparece com a camisa preta, ele aparece sem a camisa preta também. É óbvio, é claro. Cara, mas tipo, é Dark Esteban mesmo, cara. Cara, deixa eu... Deixa eu só fazer um outro adendo aqui. Esse Thiago Santiago, que participou do Kubanacan, ele também foi o escritor da novela Olho no Olho, cara. Olha, caralho, se a gente tiver. Se a gente tirar a Vamp, que veio antes de Olho no Olho, por ter uma, vamos dizer assim, um tema mais sobrenatural, cara, Olho no Olho é a primeira novela nerd já feita na história do Brasil. Exatamente, a novela brasileira nerd. Eu lembro até hoje da abertura do Olho no Olho, cara, que eu tinha um medo daquele. É Guilherme. Como é que não precisa lá? Era o. Ah, como é que eram os Guilherme atores? Martins, era o Guilherme, Nico, não, Puig, né? Era o Nico Puig e o Felipe Fogós. Isso aí. Eu não lembro se o nome do cara era Guilherme ou o quê. Eu lembro que era o cara que ele era meio loirão e ele tinha uma cara de marginal, cara. Ah, tipo, ele tinha a cara daquele maluco que tá cuidando do teu carro e que se tu não der um troco pra ele, ele vai te matar. Gente, esse maluco não é o cara que não o loirinho tem um cabelo meio enrolado, ele era o cara que foi pro umbral aí, numa das das novelas. Esse aí. Ah, isso. Que... Esse é... em alguma novela ele foi pro umbral. Na viagem. Na viagem. E aí os bichos despedaçam ele no umbral, cara. Cara, fiquei traumatizado com essa porra dessa cena. Suas novelas aí, né, velho? Novela não é pra criança, Thiago. E o Thiago Santiago é, tipo, nerdão, né? E ele fez o Amor e Revolução, que teve o primeiro beijo lésbico da TV, né, cara? Uau! É, que todo mundo cagou, né, cara? É. Só porque não era Globo, né? É. Mas era com a mulher do, a ex-mulher do, uma das 30 ex-mulheres do Fábio Júnior lá, cara, que saiu no Playboy com 16 anos lá. Sim, a minha mãe. Ops. Qual delas, né? Era coisa lá. Tinha a Luciana Vendramini. É. É ela mesmo, então. Ela hoje em dia, já ela tava ruiva nessa novela, e a outra eu não sei quem era. E voltando pro assunto que vale, só uma pergunta aí pro amigo Matuza, que manja das putaria. Quando o Dark Esteban, ele é tipo um cara que ativa o modo Berserk, é isso? E fica possuído? Porque qual é, tipo, já que não tem nenhuma diferença de atuação, ele faz alguma coisa diferente. O Dark Esteban, ele é tipo um senhor tirateima, tá ligado? Ele é uma personalidade reprimida que o Esteban tem. Quando o pai dele treinava ele pra ser uma arma viva. É tipo o Azrael da DC, assim. É uma cópia de um plot da DC, isso, cara. Não, cara. Foi a DC que copiou do Kubanacan. Ah, é, sim, tá, mano. Desculpa. É a DC que copiou do Kubanacan. Ele era, tipo, ele cerrava os olhos, né, pra falar que é mal. Sim. E ele ficava olhando pra mão, assim, tipo, como se tivesse machucado. Ou não tô sabendo o que eu tô fazendo. Ele chamava as minas de vagabunda, pegava as minas tudo. Ele era tipo putão, ele era do mal. Assim. Ele era o Marcos Pasquim, em qualquer novela, tá ligado? Sim. Só que ele era mal, assim, né? O Esteban era nice guy e o Dark Esteban era. Dark Esteban. É o. Como é que é o. O Clark com o. Do Smallville com o anel de Kryptonita Vermelha. Kryptonita Vermelha, exatamente. Aí, ó. Nossa, ó, senhora, Smallville se baseou. Que merda. Smallville se baseando em Kubanacan TV, sabe? Sim. É. Pois é, cara. Então, aí, em algum. Daí ele descobre lá, nas pesquisas dele sobre a vida passada dele lá, né? Ele perder a memória. E aí que ele tinha uma tatuagem no braço e tal. Ah, mas antes dele saber da tatuagem, né? Antes dele entender o que era, todo mundo sempre falava da Projeto Fênix. Ah, você tava querendo impedir o Projeto Fênix, não sei o quê, Projeto Fênix, que ele não sabe o que é. Depois ele vai saber que é uma bomba e tal. Ele até acha que é o colar dele, mas depois ele não sabe o que é. E aí, muito tempo depois, lá no final, que ele vai saber que a tatuagem dele, que era o código pra fazer a... Era a fórmula da bomba. Era tipo... A tatuagem dele era, né, toda preta e tinha alguns pontos, alguns micro pontos que não tinha tinta, e aí com laser escaneando você conseguia ler a fórmula, assim. É tecnologia a favor do roteiro bem escrito, olha. Aí tem as paradas aqui do que a tal da bomba Fênix fazia daí, que ela era, criava uma onda de combustão espontânea em gordura animal. É, ela era uma bomba atômica que não explodia os... É, ou agente laranja. Agente laranja. Tipo isso. Ou tipo a máquina do Batman Begins lá, do... Que é, que vaporizava a água do corpo. Do corpo não, vaporizava a água das coisas menos do corpo. Aí é com o Panacan influenciando até com o Supernova, né, cara? É. Foda pra caralho. Aí depois, se eu não me engano, depois dessa parte já vai chegando meio que no final da novela. Porque, tipo, pelo que deu pra entender, demorou pra desenrolar toda essa porra aqui. Cara. É, cara. Nossa, mas. Como assim? Tá parecendo tão pouco acontecimento, né? A novela é uma das mais compridas da televisão, cara. É que fica nisso, cara. É romance com entre ele, a Lola e a Marisol. E aí ele tentando descobrir quem é ele. E aí o negócio do governo. Até no meio da novela, o Humberto Martins teve algum problema e teve que sair no meio da novela. E aí o plot lá do governo ficou meio inacabado, assim, sabe? Tipo, meio que cagaram, assim, depois. Nossa, os caras saíram no meio da novela, assim, cara. Saíram no meio da novela. Se eu não me engano, ele teve algum problema bem sério de saúde. É, ele teve um problema sério. Então. Deu atraso na hora de desenhar, né, as páginas. Sim. Lá. Aí entra o irmão dele. Entra, tipo, o ator que, tipo, faz o irmão dele, assim, o irmão do personagem. Mas daí, tipo, já cagou esse plot aí. Só pra lembrar que tinha o... Roberto Martins era o General Carlos Camacho, e aí tinha o dublê dele, que era o Carlos Pacho. Meu fazer aparição pública Deus. E tal, pra não, né? É, vai lá que vai que ele vai tomar uns tiros, sei lá, vai. E depois do episódio 1 do Star Wars, copiou isso também, né? Que tem a Keira Knightley e a Natalie Portman lá. Exatamente. Isso aí. Ah, exatamente. Carlos Capacho. Cara, o Kubanacan foi mais, influenciou mais a cultura pop que o... Que o Cidadão Kane influenciou o cinema, né, cara? Porra, muito mais. Impressionante. É a obra máxima, cara. É a obra definitiva, cara. Aqui, ó, achei uma foto que mostra o quanto os dois atores são parecidos. Eu achei que ia mostrar uma foto que mostra que Cidadão Kane foi inspirado em Kubanacan também. Não, mas eu queria dizer, cara, se tu parar pra pensar, Cidadão Kane tem algumas influências de Kubanacan. Deixa eu pegar e mandar não uma foto. Nem parar pra pensar. Olha isso, óbvio, cara. Praticamente dois irmãos gêmeos. Caralho, o cara só não tem, só faltou um pouco de pelo no peito ali, né? É. Só isso. Aí, quando o Camacho sai, eles dão mais foco lá pro pai do Esteban, que aparece, né? E ele fica. Eu não lembro quem é o ator, cara, agora. Ah, não, mas calma aí. O ator que faz o cara que faz o pai do Esteban, que não é Esteban. Sim. É Leon, na verdade, ele é o Adriano Aleide Oliveira, que é quem? Marcos Pasquim. Mas desde o começo mostra, tipo, sei lá, quando mostra o pai dele a primeira vez, mostra que é o Marcos Pasquim mesmo? Cara, eu não lembro. Sendo interpretado pelo Marcos Pasquim, né, fazendo... acho que só cita no começo da novela. Tá no começo, se mostra ele, deve mostrar só de trás, assim, pra não aparecer, alguma coisa assim, só aquelas saídas toscas, e depois mostra que é ele mesmo, tá ligado? E dá o suspense da novela. É, não, mas depois tem o pai dele atual, né? O pai dele velho, que é o Werner Schulman. Né? Ah, tá. Aí temos o Bento Gonçalves. olha aí, ó. Revolução Farroupilha também foi inspirado por Kubanacan. Porque eles foram influenciados pelo guerrilheiro pescador papudo lá. Exatamente. Exatamente. A Revolução Farroupilha foi inspirada na Revolução do Kubanacan. Eles exatamente. Usaram algumas referências, às vezes um pescador parrudo era um cara lá da Santa Catarina, provavelmente Florianópolis. E na verdade não era um cara, era uma mina chamada. Sei lá, alguma coisa garibal, essas paradas aí. Tudo era chamada de pescadora parruda. E aí, cara, como é que desenrola essa porra aí? Aí acho que vai chegando pro final, né, cara? Acho que aí já tem todo. Aí começa a putaria, velho. Preparem seus cus, porque a Vini começou a tatuar mil. Tuza vai indo. Tá, ele acho que ele vai sair e voltar. A gente vai. Ah, beleza, a gente vai falar, vamos falar dos finais então? Pô, eu que não entendi os finais, é foda. Cara, ninguém entendeu o final, relaxa. É, então. Tem discussões gigantes na internet das pessoas falando. É pior que tem. É Lost, né, cara? É o nosso Lost, né? É o Lost, cara. É o Lost. É o Lost melhor que o Lost, por sinal, né, cara? É com um final coerente, apesar de ninguém ter entendido. Porque a gente que é burro, né? Exato, não, claro. Não, é que o final não tem nada a ver. Então, no final, ele descobre. Ele descobre que. Aí ele descobre que, na verdade, ele foi um viajante do tempo, que ele é um viajante do tempo, que ele fazia, tipo, faculdade de história, sei lá, e pesquisava a história desse pescador parrudo. E aí ele era obcecado com esse cara e tal, não sei o quê, e tinha uns boatos que ele era filho do pescador parrudo, mas ele falava que eu lembro que ele falava que a data não batia, tá? O pescador parrudo oficialmente morreu antes dele ter nascido, então antes dele, né, poder ter sido criado. Ah, e isso aí é ele no tempo, seria no tempo atual, em Kubanacan mesmo? Eu acho que é Kubanacan do futuro, Kubanacan seria do nosso tempo, mais ou menos. Porque o Kubanacan se passa meio nos anos 50. Isso, anos 50. E aí ele tá lá, ele é um pesquisador, né, do grande pescador parrudo e tal. E aí ele conhece um doutor lá, um cientista que tá fazendo uma máquina do tempo. E aí, cara, eu não lembro por que ele volta pra não sei se é pra conhecer, só simplesmente foi um boyzice pra conhecer o pescador parrudo. ou se tem alguma coisa, talvez tenha alguma coisa a ver com o Projeto Fênix, tá ligado? Ele voltou pra impedir a Fênix de explodir, a bomba lá, o Projeto Fênix de explodir. E aí, por algum motivo, também tatuam ele, igual o pai, igual o pescador Parrudo seria, né? Ele é fisicamente ele igual. Ele foi no tatuador e falou, quero ficar igual esse cara aqui, quero fazer um tatuagem. Tipo isso. com essas formas secretas aqui também, tatuagem. Com essas fotos em alta definição dos anos 50 aqui, né? E ele volta pro passado lá, só que, né, dá merda, ele perde a memória e cai lá e começa a novela toda do começo e tal, né? Então ele cai... Só pra lembrar que isso influenciou muito o X-Men na fase do Cable, né, cara? É verdade, cara. Mano, é... achei que era Dias de Futuro Esquecido, cara. Também influenciou aí. O Chris Claremont, que é amigo do Daniel HBR, comentou com ele uma vez que ele assistiu uma novela brasileira e ele decidiu escrever sobre isso. Além disso, a HBR comentou que vai ouvir esse podcast, hein? Vai ouvir. Vai passar pro Claremont ouvir. Aí ele descobre. Porque daí ele descobre que ele voltou ao passado, na verdade ele era o Esteban, né? Ele que era o grande pescador parrudo, e ele na verdade estudou tipo, toda a vida dele mesmo, né? É, a velha história do paradoxo temporal, né? Sim, ele se tornou, é o John Connor lá, né? Que isso, é outro filme, isso. Outro treinador do futuro, outro Cameron, filme que se inspirou também. No Kubanacan. Tá, mas aí que eu quero saber, Matheus, tipo, tá, ele voltou no tempo e já caiu lá naquela tempestade lá que tava... Ah, é que é assim, cara, calma, é que é assim, tem a parada da viagem no tempo... Mas ao mesmo tempo que a parada da viagem no tempo, tipo, tava rolando uma briga num avião e aí o cara pulou do avião. Então, existiu o pescador parrudo de verdade, ele era lá espião mesmo lá. Espião. E esse pescador parrudo, o pescador parrudo de verdade, né? Qual era o nome mesmo? Alejandro? O nome dele de verdade? Não era Alejandro. Né? É, o Alejandro é o Rivera. Tava, nessa hora da tempestade, tava num avião brigando lá com os caras do pai dele lá. O pai dele que tava fazendo a Fênix, se não me engano é isso. Uhum. E aí, nessa hora, ele cai do avião, junto com o Esteban caindo do avião. Caralho, os dois caem junto, então. Os dois, é. O cara do futuro cai junto. Exatamente. Com... Exatamente, cara. O cara do futuro cai da TARDIS. E o outro cai do avião e ele machuca o joelho lá. Ele cai do avião, machuca o joelho e fica preso numa ilha lá. Aí isso, lá, uma coisa isso assim. Bugou o universo. Aí a gente consegue entender por que aconteceu. Mas, tudo. Eu tava tentando entender que o cara voltou no passado e aí ele não tinha mais memória, mas ele manjava das putarias tudo de marcial. E aí, que daí acontece o seguinte: aí tem dois Esteban, vamos com calma. Aí tem o Esteban, que é o Alejandro, e tem o Esteban, que é o Leon, tá? Exatamente. Aí o Esteban, que é o Alejandro, ele fica na surdina, tipo, ele dá uma debate, mas ele fica ajudando o Esteban, o Leon. Ele fica ajudando ele na sombra. Eles fazem um retcon na novela, fala que todo momento. Caralho, todo momento o Alejandro. Sensacional, velho. Olha, fala que todo momento o Alejandro tava ali ajudando o Leon secretamente por trás, assim. Uhum. Sem exatamente. Saber. Isso influenciou muito também a Marvel com toda a historiografia do X-Men, assim. Retcon atrás de retcon, né? Se explica por que o Jack Kirby foi homenageado em algum momento da novela. Era o lutador, não era o nome do lutador? Aqui na pesquisa, aqui na pauta do Coruja, tá falando que o Henrico, que era Vladimir Brista, que era casado com a Lola, ele lutava telecat também, além de ser capitão, eu não lembrava disso. E quando ele lutava, o nome dele era o poderoso Thor. Isso, e aqui Jack Kirby é um contato de um espião da série, cara. Ah, tá, entendeu. E aí, ó, olha aí, cara. Só. Caralho. Então, só que daí, tipo, você pensa, porra, mas então ele é filho dele mesmo? Porque ele foi passado, fez as paradas todas que ele no futuro leu sobre ele mesmo. E foi. Mas como é que ele, tá ligado? De onde que ele surgiu? Tipo, você pensa que, porra, é um paradoxo. Calma. Mas, eu também pensei que ele era filho dele mesmo, cara. Só que, Matheus tava explicando aí pra ele. Só que daí, você descobre que o Alejandro, que tava o tempo todo lá por trás, olhando o Leon trabalhar, né, fazer a fama dele, limpar o nome dele, né? Já que a Ruby, a irmã da Lula era, queria pegar o leão, ele foi lá e comeu ela, tipo, fingindo que era o outro, cara. E aí, assim que nasce o leão, na verdade ele é filho do Esteban de verdade, né? Que não é ele, na verdade, é o pai dele. Que ele... Caralho, espera que eu vou... Caraca, É muito, tipo, o cara, ele ficava o tempo todo lá olhando o outro cara lutar, outro cara trabalhar, outro cara fazer as paradas dele. Falou, pô, aquela mina quer pegar ele. Ah, vamos fazer uma caridade, por que não? Caralho, velho. Quem cara é, né, cara? Quem nunca se passou pelo próprio filho pra... É muito vital, cara. Só deixa eu fazer uma meia culpa rapidinho, que falei que Olho no Olho foi a primeira novela nerd brasileira. Na verdade não, cara, a primeira novela nerd brasileira foi Vereda Tropical, de 84, que tinha o Supertel. Caralho, velho. O Marcos Frota era um nerd que achava que era um super-herói. Era o Marcos Frota. Ele tem algum parentesco com o Alexandre? Não. No futuro, o Marcos Frota fez aquela novela que ele era cego, né? Ele podia ser Jatobá, o Demolidor, né? Demolidor. O Jatobá. Nossa, ele que é o Marcos Frota? Ele é um herói? É o fã da Lula, cara. Ele é um nerd, ele é um nerd totalmente estereotipado, assim, antissocial, tímido e tal. Que se imagina sendo um super-herói. Ah, não é um super-herói. No final, spoiler alert, no final, é, tipo, tem aqueles finais que, tipo, ai, no fim ele era mesmo um super-herói, mas, tipo... O molequinho do Radio Fly lá, né? É, isso. O final mais ou menos Radio Fly, assim. É, e depois ele vai... Porque o Tonho da Lua lá também era um. Mas aí tu para pensar os finais de Kubanacan, cara, por público médio da televisão brasileira assistir, cara. Não deve ter sido fácil de entender, porque nem quem tá acostumado com uma cronologia cagada conseguiu. Cara, o cara que tá acostumado a, sei lá, assim, de Rei do Gado, que a novela ela é linear e tem, acontecem coisas e ela tem assim de ponto. Cara, o que eu não entendi da novela, que pra mim ainda, a gente ficou bem pra caralho também. O que eu não entendi da novela, que pra mim ainda é o mais bizarro, que no final ele, lembrei de tudo, não sei o que, consegue se salvar, fala com, volta lá pro passado lá, fala com o pai dele lá, fala, beleza, ele resolve tudo e volta pro tempo dele. E aí depois, porra, né, ele, né, não ficou nem com uma nem com outra, né, no futuro ele não ficou, caraca, confundi pra caralho agora. Ele não ficou nem com a Lula, nem com a Marisol, tá ligado? Tipo, a Lula virou cantora, se não me engano ficou com o Henrico, que era marido dela inicialmente e tal, e a Marisol ficou na merda lá, virou fudida, assim, não sei o quê. Só que aí, beleza, ele voltou pro tempo dele, o Esteban de verdade, né, o Alejandro, o pai dele, tipo, sei lá, sumiu, não sei o que acontece com ele, eu acho que ele vai impedir a Fênix. E tem no YouTube, se vocês puderem olhar depois, o último capítulo tem no YouTube. Eu não sei se tem a novela inteira, mas o último capítulo eu sei que tem no YouTube. Sim, 55 minutos tem o último capítulo. E eu acho que a novela inteira então, tem. Então, último capítulo eu sei que tem. E aí, a última cena da novela, eu me lembrava disso, e eu vi no YouTube agora com o último capítulo, e de novo eu não entendi. A última cena da novela é a Marisol lá, a Daniela Espeituda lá, triste, eu tô sozinha aqui, não sei o quê, tô fodida aqui. E aí, toca a campainha, sei lá, bate na porta, ela abre, é o Esteban, de camiseta preta, então, teoricamente, o Dark Esteban. Só que ele já tinha superado o Dark Esteban, não existia mais, né? E aí ele, tipo, ela fala, é você, Esteban, não sei o quê. Aí ele olha pra ela e fala, tava com saudade, vagabunda? E dá um tapa nela, e a novela acaba assim. Ah, não, então quer dizer que a Marvel também se inspirou no Kubanacan pra fazer essas cenas pós-créditos dos filmes, é isso? Existe uma teoria de que, na verdade, não seja mais o Dark Esteban, seja o Grey Esteban, seja uma fusão dos dois. E ele foi lá pra tirar as caras com a Marisol, cara. Depois, cara, né? Eu acho que era o Esteban mesmo se fazendo um cosplay de Dark Esteban só pra ter um Kubanacan 2, tá ligado? Só pra zoar, né? Quer fazer uma zoeira e cara, isso é plot, isso é plot pra continuação, cara. Sim, Kubanacan 2, all the way, cara. Vocês querem falar da teoria lá das novelas interligadas aí? Sim, não, sim. Mas vocês falaram de todo. Vocês falaram de todos os finais? Não sei. Acho que não. Mas o negócio não tem um final só, só que a mulher acabou. Ah, tem os dois sinais. Tem aqui o que a é tão revolucionário que tem dois sinais. Ah, tá, mas isso que eu tô perguntando, Vini. Ele, tipo, a novela acaba duas vezes, não é? Não, não, calma, calma. Daí sim, pra quem vê a reprise, o final Esteban... é diferente, Evandro. Ah, o Esteban que foi achado na praia pela Marisol, na verdade, era o Leon Rivera. Vini, repetindo tudo que o Matuza já disse. Tá, mas em que momento da novela aparece isso aí? No final também? Eu acho que é no final, cara. É, nos últimos episódios isso tudo começa a se resolver, assim. É. Eu vou assistir o feed aqui. Não, agora eu genuinamente, porque eu só assisti alguns capítulos, agora eu genuinamente fiquei curioso pra assistir toda a novela. Pois sim. Eu tô falando sério. Eu realmente quero assistir toda a novela agora. Será que nenhuma boa alma, tipo, fez um resumão, resumão assim, tirando as partes merda, assim, deixando só o que importa. Pois é. Cara, sempre. Porque deve ser uns 300 capítulos, né, cara? 227. 227. Tipo aqueles caras. Tipo aqueles caras que pegam a amnésia e colocam em ordem correta pro cara assistir, tá ligado? É, cara. Ah, mas o legal de assistir a amnésia é assistir na ordem bagunça, velho. Não, claro, com certeza. A vibe do filme é tudo. Mas, tipo, sempre tem uns caras que pegam lá e. É igual um gariba, né, cara? É bom deixar o filme na ordem certa. Pega o filme do Tarantino e corto e deixo na ordem correta também. Falando em Tarantino, acho que agora a gente pode entrar no lance das conexões entre as outras realidades / novelas. Sim, deixa eu... Universo cinemático do Carlos Lombardi? Mais ou menos. Marcos Pasquim, Humberto Martins e companhia, né, cara? Porque eles estavam sempre em todas as... Esse é tipo um Carlos Lombardi, Carlos Lombardi's Mind. Fala, nesse futuro, nesse final alternativo, sei lá, que os Estados Unidos jogam uma bomba nuclear e porque o Leon usou pra a Fênix pra atacar os Estados Unidos. Cara, tipo, é anos 50 isso, e Kubanacan, né, por alto é Cuba, né, cara? Tipo, essa referência desse período histórico, e caralho, uma novela da 7, né, cara? É muito errado isso, cara. E que é um horário que geralmente a novela é mais zoada assim mesmo, né, cara? Ah, exatamente. Por Revolução é muito... foi na 7 se não me engano também, né? Só que do SBT. O horário mais ou menos foi esse, né? Ah, foi mais ou menos na 7 também, né, cara? E isso influenciou também o X-Men First Class, né, cara? Que é mais ou menos. Tem aquele final tenso lá das bombas. Mas deixa eu passar a teoria que é melhor que a teoria da Pixar lá, dos filmes do Interligado. Sim. Tem a teoria que todas as novelas são interligadas. Então temos aqui. Que nem eu falei, tem o tal do Tarantino's Mind, que é aquela teoria de que todos os filmes do Tarantino estão interligados. Tem o filminho lá com o cara do Piro Pequeno lá, como é o nome dele? O vídeo é com o Celto Mello e o Seu Jorge. E eles falam sobre as conexões lá do Tarantino e tudo mais. Eles fizeram isso com o Carlos Lombardi, que é o Carlos Lombardi Mind, né? Isso aí. Então a gente tem aqui, ó, primeiro, ó, o Marcos Pasquim é o Esteban / Leon em todas as novelas, né? Sim, é o cara sem camisa, que não gosta de usar cueca. Isso, exatamente. Pega tudo. Isso. Então, assim, ó, na minissérie Quinto dos Infernos, o Esteban volta no tempo pra agir como o primeiro imperador brasileiro e influenciar a história do país. Tentando criar seu modelo de nação, baseado em sacanagem e bebedeira. E nessa novela tem uma versão alternativa também do Camacho, né, cara? Sim, sim, exatamente. Temos Daniele Vintz também. E a Daniele Vintz também. Aí, Kubanacan é a história central do personagem, que aborda a origem dele e com o plot twist dele ser pai dele mesmo. Sim. Aí temos também a novela. É tudo novela das 7, essas porra. A novela Bang Bang, que é o Esteban voltando no tempo pra enfrentar pistoleiros que no futuro imigrariam pra Kubanacan e apoiariam o Carlos Camacho. Mas Bang Bang não é com ele, né, cara? Bang Bang é com o Bruno Mota, né? Não, o que é o... O Kubanacan é com o Marcos Pasquim também, né? Não, sim, mas Bang Bang não é com ele. Não, acho que é com ele também, cara. É com ele, acho. Não, cara, o personagem principal é o Bruno Mota e é com a Fernanda Lima, mas o personagem principal é uma versão do Bruno Mota do Predador Parrudo, assim. Acho que mudou o ator aí. Mas o personagem é basicamente. Mas ele participa, não participa? Não, mas o Marcos Pasquim tá na novela, assim, que eu acabei de achar ele aqui. com camisa. Ah, eu também achei mais... Bom, já deu pra perceber que a conexão começou a ficar no padrão Super Amix de qualidade. Tá, então tinha Bang Bang, que ele volta no tempo pra se juntar aos pistoleiros. Tem Uga Uga também, que precisando aprender táticas de guerrilha para derrotar Camacho, Esteban se mistura aos índios brasileiros e ali ele começa a construção de seu exército particular. Aqui mais uma das teorias. Aí no final é: a jornada final do personagem se dará na novela Crise das Infinitas Globos. Todos os Estevam são e passam por todas as novelas de maior repercussão, com um momento derradeiro dentro da novela Terra Nostra. Estevam encontra seu filho, eu, pai italiano, com sotaque falso, o Dom Estebani. O italiano revela que Camacho, na verdade, é um Esteban velho de uma realidade alternativa que ficou pirada após saber que era filho dele mesmo. Assim, tendo como missão destruir toda a origem do personagem do Maracan, ainda sem data de estreia. Caralho, que volta, cara. Então, mas essa teoria se baseia no fato daí do final dele ser filho dele mesmo, né? Que aí a pessoa que fez não entendeu, que não é dele mesmo, era do outro. Né? Tinha o outro Esteban lá, que na verdade era o Alejandro e o Leon. O Leon é filho do Alejandro. Exatamente. E todos são Esteban. Todos são Esteban. Em vez de ser We Are Groot, é We Are Esteban, né, cara? Hashtag somos todos Esteban. Somos todos Esteban. Inclusive, eu sou você. Olha aí, ó, viu? Marvel copiando de novo. Influenciou também Guardião das Galáxias, né? Pô, no fórum lá do Terra, o Pingu77, tô mandando um salve aí pra alguém que nunca vai ouvir o podcast. mandaram uma parada assim: teoria da Pixar é moda, pescador parrudo é foda. Aí esse Pingu77, ele responde: com certeza. Em Toy Story, por exemplo, Esteban é o pai do Andy quando viajou para o universo dos brinquedos, e o xerife Woody é um boneco inspirado em seus duelos de pistoleiro quando viajou para o passado na novela Bang Bang. Não contente, Pingu ainda continua: em Vida de Inseto, Esteban viaja para o universo dos insetos e se transforma em uma formiga, que usa o nome de Flick no Reino das Formigas. Ele é uma formiga inventora e muito criativa, mas no fundo, Esteban nesse mundo planejava construir uma outra máquina do tempo para voltar a Kubanacan, depois que derrotasse Camacho, transformando em gafanhoto, que tinha viajado para esse mundo para construir outra ditadura usando as formigas como escravas. Pingu, você é um gênio, cara. Na moral. Um abraço, cara. Um abraço caloroso pro Pingu aí. Descobri também aqui que além do Esteban, além do o Pasquim, a Danielle Vines também fez. Ela fez. Sim, ela fez dois. A Marisol e uma personagem chamada Frida também. Ela fez dois papéis mesmo. Tiveram vários atores que fizeram vários papéis, se não me engano. Teve até ator que fez, tipo. Ela fez dois papéis, tipo, se eu não me engano, era a mesma pessoa se passando por outro nome, uma coisa assim. Elas tinham um parentesco distante, eu não lembro jeito. Mas, tipo, teve um cara que ele fez dois papéis distintos, né? Distintos, tipo, eles não tinham ligação nenhuma, sabe? Tipo, é o cara que tá ali na esquina comprar um salgadinho e o tiozão do churrasco que tá ali assando uma carne. Economizaram nos atores, tá ligado? Tipo, não tinha dinheiro, mas. É porque já pagaram um roteirista muito foda pra fazer essa história, né? Não tem nenhuma, né, cara? Tinha que economizar com os atores, né? Cara, eu gostava, eu curtia pra caralho eu gostava do Pescador Porruto, mas eu gostava muito do Henrico, cara, personagem do Vladimir Brista. E a música tema do Henrico, que depois eu acho aqui de novo, que eu demorei anos pra saber qual era, eu ficava procurando, não achava essa música, cara. Sei lá, na época a internet não era boa e tal, né? E aí, só, tipo, agora que vamos gravar o podcast, eu lembrei dessa música. Puta, eu vou procurar de novo. Aí eu achei a música e era muito foda, cara, aquela música. Qual que é? Que música é, porra? O tema dele. Pô, eu preciso achar de novo, cara. Porra! Falou tudo isso, mas não falar nada, cara. Não, esse... Se você viu. Quem ouviu sabe. Quem ouviu, quem esteve lá. Tinha que estar lá. Sim. Pô, cara, eu não vou mentir, cara. Eu, apesar da confusão, eu fiquei interessado pra caralho. Antes ainda, tipo, que eu não assisti a novela, né? Assisti, tipo, um outro capítulo, assim. E aí, depois que me falaram que tinha a ver com Viagem do Tempo, eu confesso que eu disse. Opa, peraí, eles botaram Viagem do Tempo numa novela, então merece pelo menos o benefício da dúvida. Então eu posso dizer que isso foi uma coisa que eu achei legal dessa maluquice toda. Vi alguém falar, eu gostava mesmo era de ficar vendo Pasquim. Pescador parrudo. Com certeza, cara. Pescador parrudo sem camiseta. Você acha que assistia novela por quê? Aquele peito peludo, né? Esses dias tava passando na TV aquela... Caras e Bocas, achei muito que tá passando aí durante o dia. E aparece o Marcos Pasquim com camisa, cara. Achei, fiquei, me senti meio. Senti não meio, conseguiu, né, reconhecer ele, né? Tipo, quem é esse ator, hein, cara? É aquela, meio desconfortável, sabe? Essa novela é aquela que o Esteban volta no tempo e ele começa a treinar um macaco pra criar uma. Tempo através de pintura, gente. Um negócio assim. Exatamente, é, mesmo. O macaco pintor aí, que na verdade foi o macaco pintor que tatuou a mensagem lá. Exatamente. Isso. E o macaco mesmo. Pintor ele tinha habilidade pra criptografar a mensagem. Cara, o cara que pegar todas as novelas que o Marcos Pasquim participou e criar uma teoria, assim, não só essas que a gente já falou, todas as novelas, e criar uma teoria dizendo que todas eles é o Pescador Parrudo, cara, vira o meu ídolo. Assim. Moral, só pra dizer, moral, só a galera das antigas que assistia Chiquititas tá ligada no Esteban Biguins, cara, porque ele começou ali, cara. Ah, é? É uma das primeiras novelas dele. Caralho. Algures, o cara tem que pegar, fazer todo um aquele tipo esquema, assim, com uma setinha ligando a outra, explicando. Sim! Infográfico. Pode crer. Cara, vai ser genial, velho. Eu vou no MDB agora ver a filmografia. Fica a dica aí pra quem tem a mãe que assistiu todas as novelas, fica assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Pede pra mãe fazer um infográfico, vender pra Globo, tá ligado? A mãe! É. A mãe vai fazer um infográfico. Não, porque eu tenho um problema que, assim, ó, eu não lembro, cara. Antes do ano 2000, eu realmente assistia a novela, porque eu assistia a TV. Depois eu parei de assistir a TV, mas não assistia mais novela. Né? Aí fica difícil de lembrar. É. Digo. Opa, fraca, né? Eu pensei porque não. Não, eu sou um Rafael de um futuro onde a maconha já é legalizada. Então... Isso me lembra que só existe o Dark Alixos, né? Dark Alixos, cara. Ele é um cuzão e treta, filho da puta. Filho da cara, bata, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho uma história séria e assustadora relacionada à viagem no tempo. E na minha vida, assim. Claro que não há viagem no tempo de verdade, enfim. Ah, mas... História censurada por motivos maiores. Então, galera... Passar aqui umas considerações finais rapidamente e chamar todo mundo pra falar o que quiser. Falar sobre o quanto o Kubanacan é foda e influenciou uma geração inteira, a gente influencia até hoje. E quero agradecer também ao Matuza e ao Algures aí pela presença. Então... Eu que agradeço por ter me chamado aí nesse tema super, super bacana. Super descolado. Não, eu também que tava. Eu pedi pra alguém fazer um podcast de Kubanacan. Eu posso poder falar. Eu posso fazer jabá? Claro, claro. Com certeza. Tá, tá aí pra isso. Então, acesse o MDM. Comprem Dizire, que é a HQ inspirada em Kubanacan. Começa inclusive com uma queda de um ser também. Olha aí. E isso é bastante inspirado em Kubanacan, então vocês vão ver várias referências a Kubanacan na história. Então o Cobra de Exílio já deve estar na. Eu não sei quando vai sair esse podcast, mas quando sair esse podcast, possivelmente ou vai estar já no terceiro capítulo. O terceiro capítulo vai estar quase saindo. Vai estar o link no post aí, É, procure o Pescador Parrudo lá como easter egg, né, na história, ou em um dos capítulos. Cara, se não colocou ainda, coloque, por favor, na história. Ainda tem alguns capítulos que ainda não foram desenhados. Eu vou pedir pra desenharem o Pescador Parrudo e algum ponto, assim. Você vai estar passando o Marcos Pasquim sem camisa na história lá, cara. Tipo, o Tória, né? O mundo acabando e o Marcos Pasquim passando, assim. Ou pra não ficar muito na vista, bota o Dark. O Dark ele vai estar com a camisa preta. Pode crer. Eu acho que... Não, tem um outro jabá bem legal. Eu agora tô com uma coluna que é pra ser semanal, né? Mas tudo depende de vários fatores, principalmente meu tempo. Sobre quadrinhos de terror no site da Dínamo, do Chegas, Daniel, HDR, oh, nossa, companhia. Nosso padrinho. Então, é o padrinho do Amish. E Sarjeta do Terror é o nome do já tem lá um post lá sobre a história dos quadrinhos, a origem dos quadrinhos de terror. Matuza, é que é tu? É, sei, né? Vocês já sabem, ou não, né? De repente a pessoa... Vocês já sabem, falou famosão, né? Primeira vez, né? Primeira vez. Falou famosão. Bom, entra aí então no caralhinhozoador.com.br também, que é inspirado no Pescador Parrudo, porque o Pescador Parrudo manjava das putarias, né? Então... E vocês tentam, né, manjar as putarias, mas é que é difícil igual ele, né? Exatamente. E ele não usava cueca, né? Então, caralhinho voador, tudo a ver. Inclusive, quem ensinou o macaco a pintar a tatuagem no Esteban, o macaco lá da outra novela, foi a Regina Casé no filme Os Sete Gatinhos. Exatamente. Foi a gorda, porque ela tinha já desenhado os caralhinhos voadores na parede do banheiro. Ah, é, pode ver. E acabou fazendo tatuagem com o macaco. Aí, e agradecer de novo aí também os amigos por ter chamado, ter feito esse podcast histórico, pra entrar pra história da podosfera. Vai. Ninguém, cara, nunca na história desse país, parafraseando nossa presidente e futura presidente, Ratinho. Não, é o algoritmo do futuro, hein? A gente não pode esquecer disso, cara. Futuro que já voltou e já sabe que ela vai ganhar a eleição. Mas enfim. O que não significa necessariamente que seja minha candidata. Só tô dizendo que ela vai ganhar, porque eu estive no futuro. E sei. Eu voto de 20 anos, cara. Você tá confiando a presidente? Eu nem sei. Cara, já me esqueci que eu tava falando. O que eu tava falando mesmo? Prestei atenção, foi mal. É, eu também. Nem eu prestei atenção no que eu tava falando. Segue o baile, segue o baile. Conseguiu entender a história? Porra nenhuma, velho. O bagulho é super bagunça. Eu vou editar, vou tentar entender, mas eu duvido que eu vou entender. Eu só queria falar, que eu talvez já tenha falado, mas é que eu não prestei muita atenção no que eu falei. Mas o final ficou em aberto pra rolar um Kubanaka 2. Então a gente tá esperando aí. Tô esperando com o pau na mão já, com muito afim. Você já falou isso, porra. Vai ser Dark Esteban Invernal o nome do. Vai ser, The Rising of Dark Esteban. Se o meu microfone permitir, essa minha estática me permitir, eu queria primeiramente dizer de nada, é o Matuza, e graças ao Matuza eu pensei assim, não, cara, eu preciso fazer esse podcast, e a gente tinha chamado o Todd Cogumelo pra participar, mas ele deve estar pegando alguma véia lá no... Deve estar no brega de Jorge. O Todd não sabe apertar o botão verde da chamada, cara, tem que perdoar ele. Ele não colou aí. Então é isso aí, pessoal. Acabou. Melhor novela ever. Então, até semana que vem. Curte as páginas aí, os Twitter, tudo que tem embaixo aí do site, que eu não vou ficar dizendo. Ou não, curte e nada não, cara. Termina de ver essa porra. Caga pra nós, pula, então. Pula da janela, sei lá. Até semana que vem. Feito. Valeu. Aí, valeu, Esteban dos Vingadores. Aí vai chegar o Nick Fury pro Esteban lá. Você já ouviu falar da iniciativa? Tá ligado aquele bonequinho que tá tipo os caras, o Nick Fury falando com sei lá quem, o Homem-Aranha atrás do computador. Assim, tipo, até ele, filho da puta, vai dar mesmo esse bagulho só com o Esteban. Não, melhor, a bomba Fênix foi construída com o Tesseract. Caralho. Foi recuperada da Segunda Guerra Mundial. Nossa. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Ai, ai, ai, ai! Tá falando de gravar gameplay do jogo do Beijo do Vampiro, o Esteban, ele voltou no tempo e derrubou minha internet, velho. Te deu uma rasteira. O Dark... O Dark Esteban derrubou minha internet só pra eu jogar o card game da novela que vale. Não, o que eu achei legal é que aquele card game é tão true que ele tem é do Wikipedia em inglês e não tem versão em outras línguas, né? Então, tipo, é muito true, assim. O bagulho é tão foda que, mesmo sendo em português, só fez sucesso internacional, não fez sucesso no Brasil. Oi, e aparentemente tem como jogar ainda, cara. Eu vou baixar depois que a gente sair desse podcast. Tem um ranking, ó. Isso é legal do site, né, cara? Os podcasts, os gameplays são os assuntos mais merda possível, né, cara? Um tal de Heitor aqui tem 24.030 pontos com o Elmur, seja lá quem for Elmur. Ah, cara, em 3 dias tu chega nele, vai. Não, velho, ninguém mais tá jogando essa merda, velho. Eu vou passar vou chegar em primeiro desse rank rapidinho. Vou jogar só pela zoeira, né? Ficar lá em primeirão lá. Vou jogar com o Tuevando, que é ruim em card game. Péssimo. É, então, adoro, aí. Cara, eu ganhei um campeonato municipal e só de Magic, cara. Nossa, tu te orgulha disso? É, então. Cara, pra não dizer que eu sou mais foda que isso, eu fui um dos organizadores de um dos primeiros campeonatos de Paro Ímpar aqui da minha cidade. Nossa, somente vitória. E digo mais. Só informações bombásticas, hein? E digo mais, o venci também. Eu lembro que a inscrição era 50 centavos. Tava no final todo com uma coca, 2 litros. No final, o Vini ganhou R$1, tá ligado? Não, cara. A gente comprou uma coca 2 litros e tomou todo mundo junto. Acho que na época dava o quê? Uns 2, 3 pila? Não, na época devia ser 25 centavos a porra da coca de 2 litros, velho. Você superfaturou grana ainda aí. Ai, ai, ai, ai, ai. O Facebook, porque eu sou hipster, né? Eu tava no Facebook antes de ser moda aqui no Brasil. Só tá, tá gravado, tá? A gente vai deixar. Cara, eu acho que eu tô no Facebook desde 2008 ou 2007, cara. A gente vai deixar você falando sou hipster 8 minutos em loop, assim, no começo do podcast. Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Sou hipster, né? Ai, ai, ai, ai, ai! Eu uso o Windows XP, cara. Eu não manjo merda nenhuma de computador. Que não tem relação nenhuma, por sinal, com o BR Office. Olha, se vocês são comunistas, tudo bem, cara. Mas usar BR Office é sacanagem, cara. Dá pra usar um. Dá pra usar um Word pirata, coisa assim. É open source, cara. Que é... O cara é true, né? É truzão. Ai, ai, ai, ai, ai! Tá, eu vou falar uma coisa pra vocês, e não é sacanagem, eu não consigo ficar com o PDF aberto, deu algum pau aqui. Peraí, eu vou passar o meu... Peraí que eu salvei aqui, né? Um doc, peraí. Ah, eu não, olha... Desculpa, porque deve ser alguma merda que eu fiz. Não, isso aí foi alguma merda que eu fiz, porque eu tava tentando abrir o InDesign antes também pra fazer umas coisas do Tesla, não consegui abrir, eu tenho que reiniciar o computador. E ver o que deu errado. Chama-se Xvideos. Clicou no link, né? Mães solteiras querem mães pau. Solteiras querem pau. Não, é transe com mulheres maduras agora. Sem cadastro. Sua mulher vai odiar este site. Eu sempre fico com vontade de clicar pra ver pra onde que direciona. Ah, peraí que eu tenho que adicionar aqui, senão eu não consigo receber. Ai, ai, ai, ai, ai. Sabe o que é louco? Tem a música de abertura. Depois se você quiser comentar isso no podcast, mas em off mesmo. A música de abertura, que é cantada pelo Ney Matogrosso, ela é cubana, chama Kubanacan, e ela é uma música de 63, cara. É, regravação? É, regravação. Não é dele, né? De um chama Lecuona Cubana Cuban Boys. De 36, essa versão. Caraca. De 36, então, tipo, o nome Kubanacan veio por causa da música, tá ligado? Essa música é boa, vamos usar. Vamos usar. Da novela. É, provavelmente Kubanacan deve significar alguma coisa em espanhol, né, cara? É, deve ter alguma coisa a ver com Cuba. Kubanacan deve ter... Nakan significa. É, vamos achar aqui, ó. Misterioso tá. País del Amor. É isso que significa Kubanacan? Não, é que é a letra. Kubanacan, misterioso país del amor. Procurei aqui no Google Translator, não traduziu, então... Não é, Kubanacan com C, o nome da música. E aí, na novela, virou com K, né? É, mas aqui não... É, também, eu já tinha procurado, mas... Vamos tentar detectar o idioma aqui. Swahili. Eita. Detectado. Não, mas não traduziu igual, então... Vamos deixar assim. Essa novela tem, no CD, de trilha internacional, tem Ivete Sangalo também. Ai, ai, ai, ai, ai.